ladainha, os coitados são deploráveis. No ritual da paz, fartura aos miseráveis. Abençoando minhas crias, a identidade floresce. Empresto as rimas, palavras em tudo que acontece. E não há preces que vai salvar a alma precária. Amanso louco em choque, berra o trouxa em pau de arara. Fio da navalha, entalha, joga na cara. Na lata desfacelada, zoião de bomba que encara. É desfigurada, manguela, milho, desmerecimento. Abraço ideias na desfeita, zero conhecimento. Eu só lamento no peso, ouvido arrombado. Seguro estranho no peito, otário descabelado. Subindo o gás desfalsado, deixo a sequela. Fica na bronca enquanto eu sigo atropelando os pela. Pornografia em série, escala industrial. Mecanizando a raça humana pra gerar capital.